sei que sou tibiano, desde o começo do mundo humano. Comecei pra fazer amor com a guria da Lan House. Entrei no mundo tibia, mal sabia mexer no mouse. Mas faria de tudo pra guria dos peitos flácidos e legais. Pois se eu era truido, ia conhecer seus pais. E nos fóruns eu aprendi demais as coisas legais. Mas ela me deixou, Camila, por que fez isso? Não sabia que era errado, se foi por isso seu amor queria conquistar pra gente se amar no mundo dos games. Camila, eu moro em Santos. Vem pra minha casa fazer muitos sêmens, filhos, filhotes legais. Os olhos que vem de nada, tô gigante. Essas mulheres gostam de mim só porque eu tô na língua. Só porque eu tô na língua, hoje eu tô jogando tibia. Ontem eu já joguei tibia, hoje eu tô jogando tibia. Semana passada eu comecei a jogar e eu já tô com muitas mulheres. Todas elas estão aqui na minha casa fazendo teste. Roubei dinheiro da minha avó pra entrar lá na Lan House. E uma conta no tibia, as mulheres já passou mal. Uma gostosa perguntou se eu queria ir na casa dela. Ela mentiu falando que a gente assiste Peppa. A gente não assistiu Peppa. Cheguei na casa dela e ela mostrou o bucetão. O pau já tava na minha mão, o meu pau é um grandão. Ela chupou meu pirocão. E ontem eu já peguei outra mulher, hoje eu já peguei outra. Amanhã eu vou pegar mais de 200 porque eu fui convidado pra homenagem. Isso foi muito bom. Vive jogos nos fazem alucinar. Camila, o meu amigo, tu parou de armar. O Tiba contigo era mó massa. Comprei um carro chamado Astra, faz de 1 a 100 em 1 minuto irado. Mandando rimas, eu me sinto um leopardo. O meu mano Reis é um alto, esse viado sem chifre, tá me da sala praia. Viver na rua não se distraia, tem spray de pimenta e arde demais. Meu primo sabe hackear o culto, somos dois animais. Sedento por culto, tu é indomado. O guri aqui não é nada amado. Vagabunda, aquele atacado, malucão do meu nome. Pipoca abraçou, foi lá na porta da minha casa, lá botou pano de todo mundo, 3 horas da tarde, a gente tava lá. Vai vendo. Aí, broma. Ó, tem um tipo de mulher truta que não dá nem pra comentar. E eu nem sei que é os malucos, isso que é foda. Aí, vamos atrás desse pipoca aí, já é. E atrás de quem? E aonde? Não sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, não dá meu copo que já era.